queremos do estrangeiro. As coisas mais nossas são beleza, amor, poesia e natureza. É sertão. Melhor da poesia cantada no mundo, melhor da beleza pura de um luar, onde a natureza respira profundo no chão do sertão do meu lugar. Se chovesse, ficasse tudinho molhado, não tinha deixado meu sertão torrar. Esse dom que o Nordeste tem desde o passado faz o nordestino viver a cantar. Mas com toda a riqueza desse mundo, nosso povo não queria sair. Padecer um sofrimento profundo, só porque nós queremos resistir. Sertão é nordeste brasileiro, e nada queremos do estrangeiro. As coisas mais nossas são beleza, amor, poesia e natureza. É sertão. Eita, que coisa bonita, rapaz. Geninho, quero parabenizar Cícero do Chapéu de Caicó e o seu gêmeo Celso, é sua filha e sobrinha Cíntia. Eita, que bonito, viu, Cíntia? Ele deve estar feliz. Se ele estiver ouvindo rádio, ele deve estar feliz. Espera aí, que eu tenho um contato dele aqui. Deixa eu ver aqui. Cícero. Adoro esse camarada. Meu amigo Cícero do Chapéu. Está de aniversário hoje. Quem mandou uma mensagem para ele aqui foi Cíntia Alves. Ela disse assim: bom dia. Gostaria de parabenizar Cícero Chapéu de Caicó e o seu gêmeo Celso, de sua filha e sobrinha Cíntia. Tá vendo, Cícero? Essas lembranças, elas valem muito mais do que qualquer presente, qualquer bem material. O afeto, não as palavras o vento leva. Mas o afeto que a gente consegue ter entre pessoas, seres, né? E a Cíntia hoje tá estampando isso aqui, em ter lembrado de mandar uma mensagem pro rádio para parabenizar Cícero, sabendo que ele é ouvinte. Maravilha. Parabéns, meu amigo Cícero. Que a senhora Santana, Nossa Senhora da Guia, lhe proteja e lhe abençoe sempre. Valeu, cara. Eita, coisa boa. Venha passar só um dia comigo aqui na fazenda, de cana fazer moenda, ajudar a vaca da cria, de leitar a vacaria, de capim fazer aparo, o cara com meu encaro e fazer tudo quanto eu fiz. Que nunca mais se diz que um litro de leite é caro. Poeta mandou pra mim, tá vendo? Maravilha, valeu, poeta! Antônio Pereira. Vou tocar pra Cícero e para os amigos. Escalde bem a semente. Plante no lugar bem seco, onde o sol seja bem quente. Pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem, eu te corri, é um grande amor. Não tem conversa nem cachaça, me dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o choro. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem, eu te corri, é um grande amor. Não tem conversa nem cachaça, me dê jeito nenhum, amigo do peito que segure o choro. Que segure o choro, que segure o choro. Já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chora, temer mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança do beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, bater forte que nem sertanejo e chora. Só na lembrança de um beijo chorar. A saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade invade o coração da gente, pega bem onde corria um grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum, amigo do peito que segura o chororô. Que segura o chororô, que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. O cara pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem mundo de dinheiro e chora. Ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. Você pode que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo chora. O cabra pode ser valente e chora, tem meio mundo de dinheiro e chora. Legal, bacana, bacana, legal, vamos junto, vem com a gente. Eita, que coisa boa, rapaz, bom demais. Vamos tocar a Fazenda Santo Antônio. Deste do Brasil. Ó, quem já viveu num sítio, numa fazenda... Quem já frequentou? O grande Jorge de Altinho com as cantigas de vaquejada. Quem já frequentou um sítio ou uma fazenda, passou férias, alguma coisa assim, vai entender essa música. Deixa eu só. Bom tocar. Dia, meu amigo, eu amo. Dona Lourdes, um abraço, Dona Lourdes. Dona Lourdes, manda um abraço pra aí. Manda um abraço aí pra minha amiga. Viu? Um abraço pra minha amiga. Bom dia, gente cristiana. É Maria Daque do Povoado Quarnol. Vou dar um alô pra... A Natália e Senna e os meninos lá no sítio de Amazã e tocar aí uma música. É hoje, só chega amanhã. Beleza, Maria Dark. Valeu, Maria Dark. Um abraço. Ô, Dona Lourdes, manda um abraço. Eu tô entendendo o nome de Luciana. É, manda um abraço aí pra minha amiga Luciana, viu? Tudo de bom. Obrigado pela audiência de sempre, Maria Dark. Ó, quem já passou. Quem já passou aí férias em sítio, fazenda, mora, quem já viveu isso aqui, essa música é uma das mais lindas. Altinho com as cantigas de vaquejada. Quando eu era menino, vi do céu um pedacinho. Fazenda Santo Antônio, do meu velho tio Pedro. Fazenda Santo Antônio. Felicidade infinita, era a joia mais bonita do município de Altinho. A casa certa era grande, de alpendre arrodeada. Um quarto pra guarda-cela, arreio toda traçada. Encostado com a cozinha, uma casa de farinha, pra se fazer farinhada. 4 horas da manhã, para o curral eu corria. Leite do peito da vaca, traz saúde e energia. Minha vaca que respeito, e milho leva no leito, pra cidade todo dia. Na mesa tinha de tudo, cuscuz com leite e coalhada, queijo de coalho na brasa, carne de sol bem assada, bolo de milho com coco, minha costela de porco, macaxeira cozinhada. No inverno a canjica, a pamonha era a vontade, e o Pedrinho matava um boi, dava carne pros compadres. No bacamarte o recado, São Pedro era festejado, ai meu Deus, quanta saudade. Na beira do rio, tinha cortiço de mel, inhame, batata doce, laranja e mimo do céu. A banana, prata e pão, os pés de coqueira não, água doce feito mel. No terreiro era bonito de se ver a bicharada, pato, galinha de mel, os piros dando rodada, bode, cabra e leitão, tinha um casal pavão, do vereador enrolada. Santo Antônio mudou de dono, veio a modernização, derrubaram a casa séria, a cocheira e o galpão. A tristeza me invade, quem já foi felicidade, hoje é só recordação. E o Pedrinho não vive mais, nem tia alta também, foram morar com Jesus na fazenda do além. A lembrança hoje é um sonho, quando eu vejo Santo Antônio, sinto que morri também. Bom dia. Comunicando na Cabo G, Genoli Cristiano. We'll be right back. mas é que tem um sanfoneiro no canto da lua, fazendo farol pra gente dançar. Tem Zé Gordo em cima fazendo renda, e o louco do pode sem parar. Fala parceiro com a gente, tô ligadinho, vem aqui. Programação de coração só pra você, aqui na Cabo G. Só na verdade, da pura sinceridade, acabo de dizer e dó. Você com a gente, coladinho, bem juntinho e não tem nada melhor. É no AM 1150, esse caso de amor pra valer. De parceiro pra parceiro, a Cabo G é inteirinha pra você. A Cabo G tem notícia todo dia, tem futebol, tem música, tem alegria. De parceiro pra parceiro, bota parceria nisso. Vem na Cabo G, no Seridó, de coração só pra vocês. É no AM 1150, sintoniza de uma vez. É a Cabo G, no Seridó, de coração só pra vocês. É no AM 1150, sintoniza de uma vez. Rádio Cabo G do Seridó, 10 kW de potência. Não há distância que nos separe. Cabo G. Simbora, galera! Pegou! Só chega amanhã! Ai. E vai! É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que o bicho pega. É hoje que a casa cai. É hoje que a puta fala. É hoje que a coisa vai. É hoje que o cancão guia. Hoje a coisa vai perder. Hoje eu estou invocado. Só saio daqui melado, encaixado com você. É hoje que eu só chego amanhã. Eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que a vaca tosse. É hoje que o bode mia. É hoje que a cobra fuma. É hoje que a mulher fria. É hoje que ela se zanga e se vier com valentia. Esqueça a língua do povo. Volto no forró de novo. Só chego com 5 dias. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que a vaca tosse. É hoje que o bode mia. É hoje que a cobra fuma. É hoje que a mulher fria. É hoje que ela se zanga e se vier com valentia. Esqueça a língua do povo. Volte pro forró de novo. Só chego por 5 dias. É hoje que eu só chego amanhã. Só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. É hoje que eu só chego amanhã. Vou dançar, tomar cachaça no forró de Amazã. Música. Mas que legal, que bacana, isso aí, 9:09 para vocês, 9:09 aqui na nossa manhã, meus amigos. Mais 10 minutinhos para vocês, senhoras e senhores. Bom dia, meu amigo Geninho. Feliz final de semana para você. Que Deus te abençoe com saúde, felicidade e defenda todo o mal. Bom dia. Valeu, Maria Nunes. Obrigado, minha amiga. Um abração, viu? Deixa eu tocar aqui para Maria Nunes. Cristo é meu advogado. Deixa eu tocar aqui para Maria Nunes. Cristo é meu advogado com Chico Xavier, o poeta. Vamos ouvir agora na nossa manhã? Tenho recebido a bênção de pessoa que não pensa e nem conhece o verbo amar. Mas eu amo a lei divina, porque sei que ela ensina um ao outro perdoar. Eu estou vivendo agora, esperando toda hora nosso mestre aparecer. Está próxima a sua vinda, em uma nuvem muito linda, Jesus Cristo vai descer. Cristo é meu advogado, tem fim. Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim. Fazer o bem, mesmo que encontre alguém com o mal no coração. Tenho a Bíblia e depois digo que Jesus é meu amigo em qualquer ocasião. Vivo sem guardar rancor, eu confio no amor que Jesus me prometeu. Só ele mesmo é juiz, tenho pena de quem diz do que eu. Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim. Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim. A minha estrada que é muito iluminada pela luz da esperança. Sou amigo do direito, ninguém acha no meu peito sinal nenhum de vingança. Quem tentar me destruir está sujeito a cair no abismo inesperado. Quando estiverem sofrendo, eu estou rindo e dizendo que isto é meu advogado. Cristo é meu advogado e o seu reino não tem fim. Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim. Thank you. diz que eu nada sou é porque nunca lembrou de escutar minha voz. Posso dizer noite e dia que o filho de Maria lá no céu roga por nós. Somente o amor constrói, a desunião destrói, onde não existe lei. Creio que somos iguais, ninguém é menos nem mais, só Jesus é nosso rei. Cristo é meu advogado, e o seu reino não tem fim. Ele está sempre ao meu lado, tudo por mim. Cristo é meu advogado, e o seu reino não tem fim. Deus te abençoe, Cristo te abençoe. Ele está sempre ao meu lado pra fazer tudo por mim. Fazendo união, tô aqui fazendo almoço, escutando esse maravilhoso programa. Mando um alô para todos meus amigos e amigas. Maravilha, maravilha, Maria Dantas fazendo a união. Eita, coisa boa, pediu para mandar um alô para todos os amigos. Valeu, Maria Dantas, brigadão, viu? Deixa eu ir com a pasta comercial e volto no instante. Antes, deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês. Em agosto, seu pai merece um presente especial. As óticas, na Ótica Mirna, você compra seus óculos de grau completo e ganha um presente e uma linda armação. E ainda concorre a R$40 mil. Procure a Ótica Mirna mais próxima, pois além de tudo, facilitamos o exame de vista e temos laboratório próprio 100% digital. Óticas Mirna, 40 anos é a ótica onde você vê bem e é bem visto. Sigam as nossas redes sociais, Cabugi do Seridó. Instagram, @radio_Cabugi. Facebook, Rodrigo Cabugi Seridó. Ou acesse nosso site, www.radiocabugidoseridó.com. Cabugi do Seridó, há 33 anos com você. Oi, pessoal! Saudações a todo mundo! Satisfação enorme estar com vocês falando aqui dos produtos naturais que vão revolucionando a vida de muita gente, Brasilzão afora. É isso aí! Agora eu quero falar com você especialmente sobre este produto, Acabador. Porque não tem coisa pior do que a gente acordar com dores. Dores nas costas, dor na coluna, ali na cervical, aquela dor no joelho, mesmo depois de ter dormido, de ter buscado descanso. E o fato de não descansar justamente por causa das dores? É, isso vai te deixando cada vez mais estressado, estressada, né? Pois bem, vamos de Acabador. Acabador, o próprio nome já diz tudo. Possui propriedades analgésica, anti-inflamatória, antihistâmica. Pode ser usado contra reumatismo, dores musculares, artrite, artrose, reumatismo, gota, dor na coluna, contusões e até cicatrização, porque tem sebo de carneiro na composição. O uso tópico do Acabador ajuda a aliviar sintomas e combater até mesmo o reumatismo. Sinusite, rinite, gripe, resfriado, você pode utilizar um vasilhame com água quente, coloque o Acabador dentro e faça uma inalação. Você vai sentir-se muito melhor, a respiração se torna mais leve e agradável. Até o catarro do peito tende a descolar. Inflamação da garganta, massagem com o Acabador na região da garganta. Dor ciática, pode contar com o Acabador. um inovador gel que age rapidamente na causa da dor. A acabadura é consistente, tem um cheiro agradável. Você vai utilizá-lo todo dia se tem aquelas dores nos pés, nos tornozelos, nos joelhos. Você que gosta de um futebolzinho, hora ou outra tem aquele encontrão, passa logo a Acabador, o gelzão. O próprio nome já diz tudo, né? Acabador. Peça o seu na farmácia ou na loja de produtos naturais. Análises Laboratório e Clínica. Estamos chegando ao 15º ano de funcionamento e temos excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade. Realizamos diversos tipos de exames laboratoriais com coleta na zona rural e urbana. Fazemos também o exame toxicológico para CNH, sexagem fetal, biópsias, exame citológico, teste do pezinho e eletrocardiograma diariamente. Temos atendimentos com vários profissionais que funcionam através de agendamento, como nutricionista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira, fonoaudióloga, ultrassonografias, espirometria, ginecologia, reumatologia, dermatologia, urologia, endocrinologia, geriatria, psiquiatria, entre outros. Fone 84996666888. Análises Laboratório e Clínica. Responsável, Maria Josilente. Você quer um melhor banho para o seu pet? Então, quando levá-lo ao Pet Shop, peça que usem os produtos da Hidra nele. Hidra é a marca brasileira pioneira do mercado pet. Presente em mais de 65 países, oferecendo produtos de alta performance e tecnologia, garantindo segurança e qualidade em cada produto. Suas fórmulas e fragrâncias exclusivas deixam seu pet cheiroso e lindo por muito mais tempo. Quem já experimentou Hidra sabe a diferença que faz. E lembre-se, quem usa Hidra, brilha! Ei, você sabia que é possível fazer um plano da Sempre pagando a partir de R$ 1,40 por dia e ainda ter uma ajudinha para economizar nas despesas de casa? Com a Sempre, você tem benefícios e proteção para toda a família, inclusive para o seu pet. Não perca mais tempo e faça hoje mesmo o seu plano Sempre. Ligue 4000 2002 e fale com uma de nossas consultoras. Sempre com você em todos os momentos. Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, Vult e muito mais. As marcas que você ama estão na loja do Grupo Boticário. Tá na Tokito, tá na Tokito. A Ótica Replique ajuda você a enxergar melhor. Por isso, trabalhamos com ótimos preços e a melhor qualidade em óculos solares, relógios, lentes e armações. Facilitamos a sua consulta. Temos médico oftalmologista toda semana. Ligue e agende sua consulta pelo fone 996668247. Em Jardim do Seridó, estamos localizados em frente à farmácia Confiança. Em Parelhas, ligue 996039927. Estamos localizados próximo à Econ. Ótica Replique. Descontos especiais em exames e armações, lentes de qualidade e atendimento diferenciado. Quem compara, compra nas Óticas Replique. Cobrimos qualquer orçamento da concorrência. Domingo é pra acelerar na mudança de vida Rio Grande do Norte. Tem o Fastback Turbo no Natal Cap e muito mais. Confere só. Um Fastback Turbo no quarto sorteio. E tem mais. No primeiro e no segundo sorteio, R$5.000 em cada. E no terceiro sorteio, uma moto Honda Pop. Além de 30 giros da sorte de R$1.000 cada. E mais um giro extra de R$5.000. Compre já o seu título por R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 18, às 9 horas, ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, TCM e toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Maior Santiago, cedendo o direito de resgate, tipo emitido pela Correcapitalização. Descubra o mundo com mais qualidade. qualidade, com mais segurança e mais velocidade. Vem ser Star Connect, a internet que você merece. Com certeza é a Star Connect. Na Star Connect você tem a melhor experiência em navegação com ultra velocidade que irão transformar a sua vida. É segurança e economia. Fones 84-3412-3500 ou 0800-281-0310 e assine agora mesmo na Praça Cristo Rei 28, Centro de Currais Novos. Star Connect, a sua internet de todo dia. A Drogaria Freire Mil está com uma explosão de ofertas. São ofertas bombásticas e condições especiais. Kit protetor solar Antelios, R$135,75. Nistantina mais óxido de zinco, 60 gramas, R$8,49. Sabonete líquido Lux, lavanda 200ml, R$5. Fralda geriátrica Cotidian, tamanho R$16,90. Sabonete Palmolive Luminol, 250ml, R$8,90. Absorvente sem ultra seca, aba, R$6,50. Sabonete líquido natural, 200ml, refil, R$4,90. Lavitan, cabelos e unhas, 30 cápsulas, R$19,99. Ofertas bombásticas e condições especiais é aqui. Drogaria Freira Minhão, sua saúde em ótimas mãos. Beira Supermercado, o maior mix de produtos da cidade e preço baixo todo dia. O melhor atendimento, o Meira tem o melhor preço da cidade. O Meira tem variedade de hortifruti, o Meira tem pão quentinho toda hora. O Meira tem açougue com sortimentos, o Meira tem temperos naturais. O Meira tem. Vem pra o Meira Supermercado, compra barato no varejo e no atacado. Meira Supermercado em Jardim do Seridó. Meira Supermercado, vem pra Meira Supermercado, compra barato no varejo e no atacado. Meira Supermercado em Jardim do Seridó. Meira Supermercado, vem! Atenção, homem do campo e profissional da construção civil. Você sabia que a do Rei Ferramentas chegou na cidade de Parelhas? Uma loja completa e especializada em produtos e ferramentas, como bombas e motobombas, forrageiras, compressores, lavadoras, roçadeiras, motosserras e muito mais. Somos uma revenda oficial Steel, como todo o catálogo de peças de reposição que você vai precisar. Agora você já sabe. Solução Agrícola.